Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o betlemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Era uma vez certo homem pequenino que morava junto com seus pais. E ele era pastorzinho de ovelha e com amor cuidava todo dia assim. Um certo dia trabalhando animado apareceu um urso tão faminto que avançou na ovelha que tão indefesa contra ele nada pôde fazer. Mas que menino corajoso e avança contra os feroz. Tomado pelo Espírito de Deus, matou um urso, também um leão. Mas que menino corajoso que servia um grande Deus. O mesmo Deus poderoso que Davi servia está aqui para nos ajudar. E saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias. E afrontava o povo de Israel, dizendo: não sou eu o filisteu, e vós, servo de Saul? Escolhi um homem para que peleje comigo. Certa vez Israel estava em guerra contra os maldosos filisteus, que aprisionavam sem piedade um povo santo, não sabia mais o que fazer. E ali também um homem muito grande que zombava do povo de Deus. Ele falava em voz alta e o povo tremia, e pra lutar Davi se ofereceu. Mas que menino corajoso e ferido pelo Santo Espírito. E o gigante olhou com tanto desprezo, afrontando nosso grande Deus. Com uma pedra em sua punha, lança forte contra o filisteu. A pedra vai ao alvo e acerta forte, o gigante toma morto ao chão. A pedra vai ao alvo e acerta forte, o gigante toma morto ao chão.